galegos, meus amigos, eu queria poder estar perto de vocês assim, mais vezes e presente mesmo, junto de vocês, em momentos assim, de estudo, de criação, para a gente dialogar, conversar, dizer coisas uns para os outros. Mas uma hora dessas eu chego mais perto. Por enquanto a gente tem aqui esse recado meu, com um abraço e as minhas canções, que o pessoal conhece através dos discos e pode mostrar a vocês.